pois eu tenho Cristo em meu coração. Se vou à igreja, vou alegremente, pois eu tenho Cristo em meu coração. Ele é quem me guia, me dando alegria, de noite e de dia, me alegrando está. Ele é meu amigo, está sempre comigo, com ele prossigo, sempre a cantar. Trabalhando, canto sorridente, pois eu tenho Cristo em meu coração. Tenho paz perene, gozo permanente, pois eu tenho Cristo em meu coração. Ele é quem me guia, me dando alegria, de noite e de dia, me alegrando está. Ele é meu amigo, está sempre comigo, com ele prossigo, sempre a cantar. Onde quer que eu ande, Cristo está presente, alegrando sempre o meu coração. Mesmo que eu sofra, mesmo que eu lamente, ele permanece em meu coração. Ele é quem me guia, me dando alegria, de noite e de dia, me alegrando está. Ele é meu amigo, está sempre comigo, com ele prossigo, sempre a cantar. Com ele prossigo, sempre a cantar. Com ele prossigo, sempre a cantar.